981 Solo 02, libere à direita, chame Solo em 1219. 219, liberando à direita, 1489. Zulavana, bom dia. Livre táxi, reporte para ingresso, custo no 7. Ingresso, reporte alinhada, pronto, posição 7, checo 09 abaixo. Olha, transporte enfermo destinado. Transporte enfermo, gente. Foi transporte, gente. Decolagem, pista no 7150 graus, 109, eco 09, vai lá. Vamos, decolados 1-1, controle Salvador, frequência 1-208. Chama agora, 1-208, Eco Zulu, vai lá. Eco Zulu, bom dia, contato Radarsco, deparou no Zulu 100 São Respeitado, autoridade de Eletromóvel. Papai Tango, Eco Zulu 90, quando for retirado para o destino? Então, 318. Sente, autorizado direto do destino, quando for ser destinado para pouso. 90, está estimando pouso para 1 novembro da próxima. 7 Lima Zero. Mata bordo. Taxi autorizado, reporte no papá para ingresso, pista no 7, Lima até o hotel. Salão 312, bom dia, autorizado, direto para o Sai 4, busca para o nível 050. Bom dia, autorizado de chegada bom, nível 060. Hotel para ingresso? Autorizado, ingresso repartilhado, pronto no 7, hotel. Eu quero fazer a decolagem, pistão no 7. Vento 1, 5, 0 graus, 109, Lima, hotel, hotel. Lima, hotel, hotel, decolou 20. Chama agora o controle, onda 208. Controle 208, boa, Lima, hotel. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Lima, hotel, hotel, transporte de tempo. Papatango, Lima, hotel, hotel, bom dia, contato radar, secretário Lima, tipo 190, autorizado direto ponte. Deixa eu para 190, direto ponte, Lima, hotel, hotel, obrigado. Salamia 3, 1, 2, 1, 1, cancelada de inscrição de altitude desse paralelo de meu pai, a lista na 017, autorizado final e alerta de reporte estabilizado. Descanso de 1, 10, 4, 1, 017, passo para 30, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3. São 3304, cancelado de instrução de altitude, desce para 3.000 pés, aí chama 017, complexo de São Lima, cidade 2109. pousada, pistola 7160 graus, 089, Victor Kilo Delta. Delta decolou os 25, chama agora o controle em 1208. 208, vem pequeno Delta. Controle, bom dia, já tá passando, vem pequeno Delta. Papatango, Vitor Kilo Delta, bom dia, Papata Rabasco, da Paraíso de Voo 100, autorizado direto Coral. Direto Coral, acendendo uma centena, vem pequeno Delta. Esse está solicitando a quantos minutos vai estar afastado 110 milhas de Salvador. Passando Lima até o autorizado da presente direto Alfa Romeo, correção, Romeo Fox 093. Negativo é raspa, licença voa Oscar Lima Delta, Olinda, de Hotel Delta. Santa Vale. Aguarda Alfa. Tango Alves e Romandando, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 12 decimal 85, ao término 125 decimal 45. Capacão Alves e Romandando, controle. Tatanguru Motel, Delta 3, direto Maceió. Direto Maceió, de Motel Delta. Um 3604, você para mesmo motel e autorizado sinal e lança que seja parte estabilizado. 2000, reportará estabilizado para 3604, pode considerar a restrição em pelo? Considere as restrições para 3604. 3604, reportará estabilizado. Estacionamento 312, complexo sinal Chino Torre, 118 do sinal 95. Estacionamento 312, sobre Zalenga. 312, Centro de Braco, continua a aproximação, vento 150 graus 8 nós, chuva leve, tempo estimado em torno de 1.000 pés, reporte visual com a cabeceira. 312. Saindo 99800, decolou de Salvador aos 30, chame o controle 1208. 1208, passarelo 22980. Controle passarelo 9800, transfere essa ar por 1, transição elétrica, receita 3.000 pés. 7, Salvador. Saída via Boron, nível 180, pode confirmar se está livre das restrições de 3.000 pés? Parece, só livre. Só livre via 3.000 pés, 9.800. Voo em o... É com pouso ou sobrevoo em Andina? Mantenha o ponto de espera, tráfego na final para pouso. Vamos manter o ponto de espera de 279. Adiós 07, alinhe e mantém o sistema 7, alinhar e manter o sistema 7, o Adiós 07. O Oxanel 6312, está? Autorizado, pistola 0, 150 graus, 08 nós, Oxanel 6312. Solos 3-4, libere pista direita e chame solo na frequência 1219. Libera a chamada 219, Jona. Jona. 7, Guardião 07, reporte para fora do farol de Itapuá. 7. Na escuta da torre 3304, passo agora o índio a 7 estabilizado. O vento no momento 150 graus 8 nós, chuva leve. Reporte visual com a cabeceira. Portanave visual com a 10 da 3304. Fala à sua direita, tráfego na linha do litoral, mantendo 500 pés, helicóptero não interfere. Recebeu informação de pés. Ok, índio recebendo agora o tráfego da 3304. Parou de Itapuã, o Guardião 07. Fala agora o controle, frequência 1208, Guardião 07. 1208, tá bom. Controle, Guardião 07. Guardião 07, atenção da região visual, caso pés no litoral, reporte 1 minuto para onde é. Só parar 1 minuto para onde é, Guardião 07. Autorizado, número 0 grau 08, da Astan 3304. Leve pouso na 3304. Controle, passarela do 2908, se você desvia esquerda, pelas informações pro 220. Azul 4304, desça para 4 mil pés, o estudante muito no 0, no 7. 4 mil, 4 mil, 7, 4 0, 4, 2, 0, 4. Gente, moderada, qual é a intensidade? Turbulência, leve moderada. Gente, mais ou menos ali na altitude de 300 a 400 pés, poderia me informar para eu passar para fazer o relatório? Pode passar aí 200 pés, 200 para até o cruzamento da cabeceira. Obrigado. Pistona 0, vento 140 graus com 089. Pista de decolagem autorizada está 10 para 1279. Leva o passarelo 9800. Está presente, leva, mata a presa até 9800. Papatango Lima, tem até o serviço radar encerrado, 60 milhas no Nordeste de Salvador. Chame controle real, frequência 112, confirmado. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. De 4000, 4204. Azul 4204, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento da sexuinha, passa avisada. 2000, passa avisada, 3404. Açareto 9800, submarino de voo 180. Ascensão 180, passarelo 9800. Controle, passarelo 9800, solicita mais uma vez um fundo de via esquerda, proa 2 MHz. 2796, decolado aos 40, chama agora o controle, frequência 1208. Atendo 08, bom dia, azul 4796. Azul 2796, passa 1200 na Conde. Azul 2796, contato na decolagem, suba a via, saída Conde, nível de voo 970. Via 970, azul 2796. A saída 9800 após desvios autorizado direto conquista. Crash após desvios conquista, passarela 9800. Azul 4204, chama pressão, azul frequência 118, pressional 95. 895, 4204. Como é azul 4279, pode voar de aeroporto? Azul 3796, autorizado, pode. 4796. Azul, azul 4204, passando fibra. 204, reporte visual com a cabeceira, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Chuva leve, pista molhada. 204, reporte visual. Delta, cruzada SAD, 59 milhas sudoeste de Salvador, chame o controle de alça, frequência 120, decimal 1. Só 610, 4 fica atenta à possível turbulência moderada, de leve a moderada na curta final, abaixo de 300 pés a 200 pés. O vento 130 graus com meia dúzia nós. Pouso autorizado na 04204. Vento e pouso cabelo 04. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0 no 372. Se o sol fosse 4-5, chame o libere pista à direita. Chame o sol em 1-2-1-9 para instruções de táxi. Livrou à direita, chama 2-1-9, azul 4-2-0-4. Tem as condições que encontrou na curva final? 9-1-10-9-10. Muito obrigado. Decolagem autorizada, pista no 0, 140 graus com 069. Dois decolagem no 372. Já é com o Conde. E agora está na rua 066, por ali da formação. Pareto 9800, chame centro Recife, frequência 128.8, antena 135.3. 5299, decolou 50, chama agora o controle 1208. Controle 1208, 4299, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, decolado, faixa 1200. Azul 4299, completando a decolagem, suba via, saída São Bruno, transição ótima, linha de voo 320. Sobe via, São Bruno, ótima, Recife Grande 0, Azul 4299. Azul 4299, nível final do plano de voo 320, confirmação de estado do superior. 320, então tá bom, Azul 4299. Conselho 2796, finalizou com o desvio, está na Fruz de Conde novamente. Cliente Conde, Azul 2796. Voa adendo, voa adendo, 2796. 1372, 1372, chame 72, cifra frequência 1268, recortando número 5545. 265, alterna 2545, com recife gol 1372, pode ir. Pátio 5, hotel Pasto 3. Sim, sim, reporte, né, papá? Só 3, senhor. 796, chame o controle da Caju, frequência 120, decimal 3, serviço radar encerrado, 6, 2 milhas na Nordeste Salvador. Posição confere, o nome dela é Brasil 203. Bom dia, o 207 está indo. Número 311, a sua identificação desse avião chegada a bordo para nível de voo 050.